Sei que você vai querer ser uma de nós. Wings, quando damos nossas mãos, tornamos poderosos, porque juntos somos invencíveis. Wings, a tua mão poder sorrir e o mundo iluminar. Ele se juntar a nós voando. Sei que você vai querer ser uma de nós. Com o nosso raio, o céu incendeia, dando início a uma aventura estelar. E numa nuvem a mente vagueia, colore a minha vida com tudo que imagino. Vou voar bem alto, quando damos nossas mãos, tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Wings, novidade igual não há, companheiras pra valer, venha se juntar a nós voando. Wings, fantásticas Wings, elas podem voar. O raio mais poderoso tem a marca das Wings.